Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos a mais um programa de Epto Rádio. O programa de hoje será dedicado à internet. Na primeira parte, vamos apresentar mais um curso da nossa escola, curso profissional técnico de gestão de equipamentos informáticos. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. Organizada pelo município de Tábua, a 28ª edição da Feira do Queijo, do Pão, dos Enchidos e do Mel, que decorreu nos dias 4 e 5 de março no pavilhão Multiusos, voltou a receber o maior certame do concelho, numa iniciativa que divulga os produtos endógenos e artesanais de Tábua. Uma vez mais, o programa do evento contou com a participação da Epto Oliva, nomeadamente com a animação desenvolvida pelos cursos do 2º e 3º anos de Artes do Espetáculo, Interpretação e Avaliação dos Sinais Vitais pelos cursos 1º, 2º e 3º anos de Técnico de Auxiliar de Saúde. O convívio, a boa disposição e a divulgação das boas práticas da escola profissional foram os maiores aperitivos que juntaram alunos e professores durante 2 dias, numa participação bastante ativa, empenhada e responsável. Decorreu no dia 7 de março a sessão distrital Círculo de Coimbra do Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República organizada em colaboração com o Ministério da Educação, o Instituto Português da Juventude e outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas da atualidade. Nesta sessão, que contou com a participação de 19 escolas do Distrito de Coimbra, a Epto Oliva esteve representada pelos alunos Bruno Paulino e Carolina Costa, como deputados efetivos, e Beatriz Marques como deputada suplente, tendo estes brilhantes deputados conseguido eleger esta escola profissional como suplente à sessão nacional. Uma distinção que já não é experienciada pela Epto Oliva há alguns anos, a esta parte. A formação em contexto de trabalho do 3º ano do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação da Epto Oliva decorreu no período de 4 de janeiro a 17 de fevereiro de 2017, cujas entidades acolhedoras foram a Escola de Mulheres, Trigo Limpo Teatro Acerte, Escola da Noite, Audioglobo, Marionetas de Mandrágora, Santa Casa de Misericórdia de Tábua, Companhia do Chapitô, Atrapalhar-te e Naco. Este breve contacto com o mundo do trabalho revelou-se um período rico de experiências, onde a aptidão por uma futura profissão no âmbito deste curso, bem como a consolidação das aprendizagens teóricas e práticas, se comprovou fundamental e imprescindível para o futuro profissional destes alunos. A Epto Oliva participou na Festa do Queijo de Oliveira do Hospital com os cursos profissionais de Turismo, 1º, 2º e 3º anos, Artes do Espetáculo e Interpretação, 2º ano, Design de Equipamento, 2º ano, Multimédia, 2º ano e Auxiliar de Saúde, 2º e 3º anos. Esta participação destes cursos neste grande evento nacional, Festa do Queijo Serra da Estrela, fizeram desta a Festa da Epto Oliva. Uma comédia de enganos, romântica, divertida, burlesca, musicada. Proporcionar a visualização de diferentes géneros teatrais e favorecer a compreensão dos métodos utilizados na construção de um espetáculo foram os principais objetivos que levaram os alunos do 2º e 3º anos do curso profissional de Artes de Espetáculo e Interpretação a assistirem ao espetáculo Do Céu Caiu um Anjinho, da companhia Atrapalhar-te, que decorreu no Centro Cultural de Tábua na noite de 11 de março. Epto Oliva, Ecoescola a tempo inteiro, galardoada com a primeira bandeira verde no ano letivo Transato, a Epto Oliva realizou no passado dia 8 de março o primeiro Conselho Ecoescolas, coordenado pelas professoras Cláudia Carvalho e Mónica Ferreira. E porque a Epto Oliva já é uma ecoescola, a continuidade deste projeto está a ser desenvolvido com a participação e a promoção de várias atividades como Escola Geração de Positrão, Roupas Usadas Não Estão Acabadas, Biodiversity for All e Action Days.

Como aconteceu nos primeiros programas, vamos conhecer mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. O Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos tem como objetivos preparar jovens profissionais com competências técnicas nas áreas de instalação, configuração, manutenção, administração e suporte de equipamento informático e redes de pequeno e médio porte e com bases adequadas ao prosseguimento de estudos em várias áreas da informática. No final do curso estarão aptos a montar, instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, dispositivos periféricos e programas informáticos. Manter e fornecer suporte a sistemas informáticos num considerável número de ambientes informáticos. Utilizar os principais aplicativos e utilitários informáticos. Instalar, configurar e administrar soluções de segurança e comunicação de dados. Criar páginas para a internet e conhecer as principais linguagens de programação. Após a finalização do curso, os alunos apresentam o seguinte perfil de saída. Formação com capacidades e competências adequadas ao desempenho de funções relativas à instalação, configuração, manutenção e suporte a sistemas informáticos, num número significativo de ambientes informáticos em várias áreas, nomeadamente na produção, serviços e assistência técnica. Mas antes de falarmos mais sobre o curso profissional técnico de gestão de equipamentos informáticos, vamos ficar com a música Já Não Falamos, de Diogo Pissarra. Até já! Já não falamos, nunca deu para explicar. Tínhamos tanto, ainda tanto por contar. Mas já não falamos, nunca pensámos que o fim do mundo podia ser um dos nossos planos. Nossos planos. Pois sei que já não vou ter um segundo para te ver. Prometo-te que esquecer nunca nos fará morrer. Não me sais da cabeça. Sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Mas já não falamos. Ser um dos nossos planos. Planos. Pois sei que já não vou ter um segundo para te ver. Prometo-te que esquecer nunca nos fará morrer. Não me sais da cabeça. Sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Mas já não falamos. Sem ti nada me interessa. E mesmo que eu te esqueça, sinto a tua presença. Não me sais da cabeça. Sem ti nada me interessa. Explicar. Como já nos aconteceu em programas anteriores, vamos ficar com a opinião de alguns alunos que estudam na Escola Profissional Eptoliva, no curso profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. Bom, eu vim para o curso de Informática porque gosto de computadores e assim, desmontar, montar, programar. E então resolvi vir para um curso aqui na Eptoliva. Eu gosto da parte informática, gosto de HTML, gosto de criar sites. Eu é a mesma situação, também sempre estive ligado aí à informática, sempre gostei de informática e pronto, optei por isto. No curso montamos, desmontamos computadores, trabalhamos na parte da programação, em JavaScript, HTML. Websites. Criação de sites? Sim. Mais? Mais diversas coisas. Tudo o que envolva hardware e software do computador. Também sei que vocês fizeram durante estes 3 anos, talvez vocês já estão no 3º ano, formação em contexto de trabalho, como nós chamamos mais estágios. Como é que é poder estagiar em empresas ligadas à vossa área? É uma boa oportunidade para aprendermos também de certa forma mais coisas novas e aprendemos onde aplicar o que aprendemos durante os 3 anos e é sempre diferente. E acham que é uma forma de vos preparar para o trabalho? Sim. Para o contexto de trabalho? Sim. O que é que vocês pretendem fazer futuramente? Na área da informática, mais especificamente em quê? Tendo em conta que a área da informática acaba por dar por diversos caminhos. Por dar muita coisa, sim. O que é que vocês gostariam de fazer, especificamente? Qualquer coisa mais sobre manutenção, se calhar. Manutenção? Sim. Uhum. Manutenção ou websites? Criação de websites? Sim, manutenção. Agora, assim, mais especificamente, como é que é estudar na Eptoliva? Eu também sou. Vocês já se conheciam os 3 antes de virem para aqui? Não se conheciam de lá nenhum? Conhecer não, assim, vista. Só lá no secundário. Foi. Onde vieram os 3 da secundária, então. Tem umas turmas diferentes, do que eu estou a ver. Ou melhor, trocaram o ensino regular, que é aquilo que é chamado ensino regular, pelo ensino profissional. Normalmente o ensino profissional cabe, o ensino profissional, aqueles que saem do ensino profissional, vos preparar para o mercado de trabalho. Porque muitos de vocês pretendem acabar o 12º e automaticamente ingressar num trabalho. Muitos vêm para um curso profissional porque não querem seguir o ensino superior ou depois até acabam por ter vontade de seguir o ensino superior. No vosso caso, vocês preferem acabar o curso, ingressar no mercado de trabalho. Mas eu gostava de saber como é que foi a experiência de estar aqui estes 3 anos. Valeu a pena, não valeu a pena? Sim. A parte do estágio foi onde desenvolvemos mais as nossas capacidades. Mais ou menos pela criação de amigos, as galhofas. Sim. Foram 3 anos. Vocês são uma turma um bocadão nada divertida, é o que eu acho. Não, nós somos assim. É maluco da cabeça. E como é que é estar numa turma só de homens? Infelizmente é mau. Mas pronto, assim é vida. Vocês acham. Porquê que vocês acham que as raparigas não escolhem informática? Isso. É na cabeça deles. Os vossos estágios foram os 3 cá na zona da Oliveira do Hospital ou algum de vocês teve a possibilidade de ir para fora? Fui para a Figueira no primeiro ano de estágio, os outros 2 anos já foram aqui. E como é que foste estagiar na Figueira? Foi bom, também foi uma boa oportunidade de ir para lá estagiar. Onde é que vocês acham que vão ter mais oportunidade de trabalho? É por aqui na nossa zona? Quando uma zona assim mais. Aqui porque agora, de há um tempo para cá, tem aberto várias lojas de informática. A maior parte das pessoas já não consegue viver sem internet, seja através das redes sociais, e-mails ou simplesmente para fazer uma pesquisa sobre um determinado tema. Na segunda parte do nosso programa, iremos falar da internet, dando destaque aos malefícios e benefícios do uso da internet. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com mais uma música portuguesa, Ana Moura, com Dia de Folga.

já devi beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver. Só para me ver. Só para me ver. A internet é a invenção tecnológica mais avançada e que mais benefícios traz à nossa sociedade atual. É o veículo de comunicação mais rápido e que transforma o mundo numa aldeia global. É também na internet que o mundo atual dispõe de mais tempo gasto, quer no plano de trabalho, quer nas atividades de lazer. É na internet que localizamos qualquer parte do globo à distância de um clique, ou uma foto, uma música, um filme, ou qualquer coisa que a nossa imaginação possa criar ou pensar. Com a ajuda da internet, conseguimos também saber o que se passa no mundo em tempo real e comunicar da mesma forma num curto espaço de tempo. Na internet, há muita informação de todas as partes do mundo, disponível a partir de casa ou de um local público onde possamos aceder à internet. A internet pode ser comparada a um centro cultural no qual há espaço para todo tipo de coisas: lazer, cultura, trabalho, educação, informação, política, humor, entre outros. Como não podia deixar de ser, este monstro tecnológico não nos traz só benefícios. É também um veículo de uma série de malefícios que nos podem causar transtorno nas mais diversificadas maneiras. Hoje vamos dar a conhecer alguns malefícios e benefícios da internet em diferentes contextos. Antes de continuarmos a falar da internet, vamos ficar com a música Love on the Brain da Rihanna. Just to get close to you, could burn something today. And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get. No matter what I do, I'm you stop loving me? Don't quit loving me. Just stop loving me. Ooh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. It keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. A internet ajuda à criação, edição e distribuição de temas e conteúdos. Pode aceder-se e enviar grande quantidade de informação. A internet é como uma grande enciclopédia na qual há informação sobre qualquer tema. A disponibilização de informação é boa porque nos permite aceder a vários temas e materiais sem precisarmos de nos deslocar para os encontrar. A internet engloba, abrange, reúne todo o globo e qualquer cultura. A internet é uma rede enorme, sem fronteiras geográficas, que permite saber o que se passa no mundo. Dá-nos a possibilidade de trocar informações, notícias, experiências de todo o tipo com pessoas de todas as partes do planeta. O acesso à rede é cada vez mais facilitado, tanto nas nossas casas como a partir da escola. Há cada vez mais lugares públicos onde o acesso à internet é gratuito, como por exemplo em bibliotecas. A internet tem a capacidade de promover enormes oportunidades para a educação, não só como ferramenta educativa e de aprendizagem, mas também como veículo facilitador da comunicação. A rede desenvolve modos inovadores de socialização e comunicação. Como veículo de comunicação, destaca-se o facto de se poder enviar mensagens através de correio eletrónico para família e amigos, em todas as partes do mundo. A internet fomenta novas formas de cultura. Também se pode utilizar a internet para visitar um museu ou ver um vídeo, ouvir programas de rádio produzidos por grandes produtoras, por empresas, organizações ou indivíduos. Mas como nem tudo é bom na internet, e antes de apresentarmos os malefícios principais, vamos ouvir mais uma música. Somos Eu e Tu, de Paulo Sousa e Waze. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto. Tenho o meu aqui tão perto. Se o mundo me levar ao chão, se largares a minha mão, deixa-me olhar para ti, deixa-me abraçar-te a alma. Somos mais do que paixão, para lá do que é razão. E tu sorris, deixa-me abraçar-te a alma. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto. Tenho o meu aqui tão perto. Se o mundo me levar, o teu chão eu já não piso. Encara a chuva como lágrimas e o sol o meu sorriso. Não vens os meus amores e as estrelas surpresas, porque neste céu livre as nossas almas estão presas. É o nosso karma, vivermos condenados a saber que mesmo estando juntos nós não nos podemos ter. Largaste a minha mão, deixaste-me profundo. Se este não for o meu melhor verso, deve ser o mais profundo. Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos no momento, amar leva o seu tempo. Somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto. Tenho o meu aqui tão perto. Tal como tu, a vida é rara, guarda histórias que o tempo leva. somos uma chama carne numa noite fria de inverno. Eu e tu. E o coração é que paga se apagas no amor eterno. Eu e tu. As minhas mágoas sabes bem que é nos sons que eu as afundo. Eu e tu. Hoje vivo num mundo grande sem o meu pequeno mundo. A internet veio para revolucionar a forma de pensar da nossa sociedade. Porém, à medida que essa necessidade pelo uso da internet se torna algo incontrolável, acabamos por nos tornar cada vez mais dependentes dela e ficamos alienados com a mesma. Essa alienação provocada pela internet é talvez o principal malefício. Como é do nosso conhecimento, os jovens são os principais usuários da internet. Estes são os grandes responsáveis pela ampla globalização e utilização desse meio de comunicação na sociedade. Eles acarretam diversos problemas e consequências que a mesma nos traz para a nossa vida pessoal e social. Crimes, vícios, alienação. A internet é traiçoeira nas nossas vidas. É preciso que saibamos utilizá-la na hora exata e de maneira exata, pois podemos acabar por ficar dependentes desta tanto quanto um alcoólico depende do álcool, ou até mesmo um drogado que não vive sem as drogas. O problema é grave. É preciso que tenhamos consciência dos males que a internet nos causa em todos os sentidos possíveis e possamos utilizá-la como algo essencial, mas nunca indispensável para a nossa vida. Chegamos assim ao fim de mais um programa de Apto Rádio. Espero que tenham gostado e que tenham ficado a saber um pouco mais sobre este mundo complicado da internet. Antes de finalizarmos, gostaríamos de dar os parabéns à Rádio Boa Nova pelo 31º aniversário. Parabéns, Rádio Boa Nova. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração dos alunos Andréia Dias, Jéssica Capelo, Ruto Pegado, Susana Figueiredo e Tiago Marques e com a colaboração técnica de Bruno Rodrigues. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical, um pouco mais dançável. Vamos ouvir Despacito, de Luís Fonsi e Daddy Yankee. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook Apto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Ai! Fonsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Con delicadeza.